Isso que a Michael falou é de uma extrema importância. E aqui nós temos várias entidades de vários segmentos que eu quero falar com todas. Agora é o seguinte, o Condep ele foi criado no ressurgimento da democracia. Terminou a ditadura em 85, 6 anos depois nós tivemos primeiro em 88 a Constituição Federal, que é a mais democrática que nós tivemos em toda a nossa história. Depois tivemos as constituintes estaduais e dentro desse movimento de redemocratização nós tivemos vários pontos importantes. Um deles é a criação do CONDEP, outro da Defensoria Pública, etc. e tal. É extremamente importante que a gente entenda o que é o CONDEP, para que serve o CONDEP. O CONDEP não é uma entidade por si só. Ela é composta por outras entidades. E não tem CONDEP forte se não tiver entidades fortes. Agora, as entidades, qualquer entidade, elas não têm um poder que o CONDEP tem e está a serviço das entidades, que é o poder de ser um órgão de Estado e poder entrar em qualquer unidade do Estado de São Paulo, tá? Da esfera do Estado de São Paulo. É exigir, requisitar documentos, esclarecimentos, informações, relatórios de qualquer órgão do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo. Isso daí não tem o menor sentido ficar parado. Nós temos que usar isso. E aí eu estou fazendo um convite para todas as entidades que estão aqui presentes que usem esse instrumento. O CONDEP não é para a gente ficar lá, nós nem recebemos para trabalhar lá. Nós temos um trabalho voluntário. E esse trabalho tem que ser a serviço da comunidade. Qualquer entidade pode se associar ao CONDEP para usar o CONDEP como instrumento de ação. É um caso muito claro, aliás, dois casos muito claros que nós tivemos recentemente, o CONDEP serviu não para entidades, mas para pessoas. Um foi o caso do Januário, que é aquele cidadão negro que foi suspeito, né, como foi dito aqui pelo Dr. Henrique, né, de ser ladrão do próprio carro. Ele estava no Carrefour de Osasco, foi abrir o seu EcoSport, mas um negro não pode ter um EcoSport. É óbvio que ele é suspeito de ser o ladrão daquele carro. E o carro era dele. Os seguranças o sequestraram do estacionamento, levaram para uma sala, em cárcere privado, torturaram durante 30 minutos, espancando, quebraram a mandíbula dele, e foi depois entregue para dois ou três policiais militares, uma ronda que estava passando, que não fizeram nada contra o segurança, fizeram contra o Januário, acusando de negro, safado, você tem passagem pela polícia, você vai se dar na delegacia, etc. e tal. E terminado isso, comprovou-se que tudo era um abuso cometido pelos pseudo-policiais, que são os agentes de empresas privadas. Nós fomos à delegacia, a pedido da família do Januário, a pedido do advogado, que é o Dr. Gival Vieira, e lá chegando, a delegada estava fazendo um inquérito como se fosse lesão corporal leve. E nós cobramos dela, como assim lesão corporal leve? Cadê o cárcere privado? Cadê a tortura? Cadê o racismo? Não, é lesão corporal leve. Eu falei, lesão corporal leve? Aí eu falei, se eu, desse tamanho, partisse para cima da senhora, seria lesão corporal leve, que eles fizeram comparativamente, não tem tamanho. Perguntamos sobre reconhecimento dos agressores, não tinha sido feito. Reconstituição, não tinha sido feito. E nós exigimos que isso fosse, eu requisitei cópias do inquérito que ela estava encaminhando, e aí ela começou a tomar as providências. No reconhecimento, o que aconteceu? Ele reconhece um dos gerentes do Carrefour como participantes, que é o que dirigia ao espancamento. E nós tentamos fazer a reconstituição semana passada, né? Nós fomos lá todos, e por causa da presença da imprensa que estava lá, Esse é um caso, não dá para a gente ignorar. Não foi realizada a reconstituição e foi marcado para o dia 16, meia-noite, que vai se fazer a reconstituição lá dentro do Carrefour. Até aí está fechado, não tem possibilidade de entrar ninguém para atrapalhar ou constranger. Né? Então, o CONDEP assumiu esse caso. Nós ficamos junto com a família e estamos fazendo isso. O outro caso foi o da tragédia que se abateu sobre a família da dona Cristina, que foi o sequestro. Uma viatura da PM sequestrou na frente de um baile de samba e o menino apareceu morto a alguns quilômetros de distância, como se tivesse roubado um carro, ele nem dirigia, não sabia. Saiu atirando com a mão direita, e ele era canhoto, e ele é levado para o hospital e morre ao dar entrada no hospital. O hospital diz que ele já chegou morto. O exame residográfico diz que não tem pólvora nem chumbo nas mãos dele, nem dos policiais. O caixão foi, a TV Record foi atrás, a TV Record ouviu de uma funcionária do IML que tinha uma ordem da polícia que era LSV, lacrar o caixão sem visor, que era para não deixar abrir o caixão. E aí nós intimamos o diretor do IML para se explicar, e a explicação foi isso, não aconteceu da nossa parte, só é justificável lacrar o caixão se a família pedir, se o exame de um médico atestar que é alguma coisa contagiosa. E como não há nenhuma coisa nem outra, mas o problema é que é uma família pobre, uma família de negros, que estava aturdida, e que, diante de tudo aquilo, não tinha como responder à chamada autoridade que era o IML. Então, para nós, é uma coisa muito grave. E nós assumimos esse caso. E nós vamos assumir todo e qualquer caso que tenha uma presença tão forte do abuso de autoridade, da violência do Estado contra o cidadão. E aí eu volto a dizer, isso que a Michael falou, eu repito, o CONDEP está à disposição das entidades para ser o instrumento disso. O instrumento da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, que não tem força de coerção legal, nós podemos fazer isso, até o Conselho Regional de Medicina ou de qualquer uma das ONGs que estão aqui presentes. Então, nós estamos à disposição. Isso daí não é modo de dizer. Está na lei. É só ler a lei 7675/91, que está lá escrito que o CONDEP tem o poder de acompanhar todas as diligências feitas pelas autoridades, requisitar documentos e, principalmente, entrar em próprios do Estado sem agendar e sem ter pedir permissão. Dessa forma, nós fomos um monstrengo jurídico, que é a Unidade Experimental de Saúde, que fica na Marginal, ali na Vila Maria. Nós fomos ver essa Unidade Experimental de Saúde, que é uma aberração que foi criada para responder aos reclamos, porque tinha um menino que tinha matado um casal de jovens, que é o chamado Champinha, e ele foi colocado lá. O Champinha é uma vítima de todo esse processo. Ele, que era um monstro, vai para a cadeia e se associa à polícia e passa a ser um espancador, um alcaguete da polícia contra os seus colegas de FEBEM, de Fundação Casa, como queira. E lá está ele agora, protegido pela polícia, junto com outros meninos ex-menores, sem absolutamente ter amparo legal, sem ter absolutamente nenhum respaldo na lei que diga que ele tem que ficar depois de completar 21 anos, quando o ECA diz que não pode, está lá. Então nós fomos lá e o diretor não queria nos deixar entrar. Nós fomos acompanhando o CRP, o Conselho Regional de Psicologia, o CREFITO e outros conselhos regionais. Chegando lá, ele disse que não ia poder entrar. E era uma solicitação do Ministério Público para saber. Então nós, usando a prerrogativa do CONDEP, nós assumimos o comando ali, dizendo o seguinte: não, nós vamos entrar. E se for para sair, para voltar com a força policial e prender. Isso é obstrução da lei. Então, esse tipo de coisa, repito, isso é o que nós fazemos, isso é o que dá para fazer. As entidades estão convocadas, convidadas e convocadas a usar o CONDEP como esse instrumento.